Lava ele, lava ele, com aquela cara de sempre, aquele jeito de sempre, aquele andar de sempre. Lava ele, com aquela cara de sempre, aquele jeito de sempre, aquele andar de sempre. Puxa, puxa dele, puxa, puxa dele, puxa, puxa dele, puxa, puxa dele, puxa, puxa dele, puxa, puxa dele. Lá vem ele de novo, aquele olhar de sempre, aquela roupa de sempre, aquele papo de sempre. Puxa dele. Lá vem ele de novo, aquele olhar de sempre, aquela roupa de sempre, aquele papo de sempre. Puxa dele. Puxa dele. Puxa dele que puxa, puxa dele que puxa, puxa dele que puxa, puxa dele. Puxado óbvio, viu? Puxado óbvio, puxa, puxado óbvio, puxa, puxado óbvio, puxa, puxa dele, puxa dele, puxado óbvio, puxa, puxa, puxa dele, puxa, puxa, puxa óbvio. Lá vem ele outra vez com aquele rosto de sempre, aquela moda de sempre, aquele som de sempre. Lá vem ele outra vez com aquele rosto de sempre, aquela moda de sempre, aquele som de sempre. Puxa. Puxa dele que puxa, puxa dele que puxa, puxa dele que puxa, puxa dele. Puxa do óbvio, puxa do óbvio, puxa do óbvio. E ele vem mais uma vez com seu amigo, com seu amigo, com seu amigo, com seu amigo, com seu amigo, com seu amigo. E ele vem mais uma vez com seu amigo, com seu amigo, com seu amigo, puxa dele. O óbvio é óbvio, o óbvio.